portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Oi, será que você pode mandar o manual que você tem de mim, que ensina o modo de usar, de beijar e me fazer feliz, pra ver se outra aprende a me amar do jeito que você fez? Tá difícil de achar alguém competente pra fazer eu esquecer toda essa saudade que eu tenho de você, que eu tenho de você. Eu tentei de toda forma te substituir, não consegui voltar pra minha vida, não vejo outra saída. Eu tentei de toda forma te substituir, não consegui voltar pra minha vida, eu não vejo outra saída. Eu será que você pode mandar o manual que você tem de mim, que ensina o modo de usar, de beijar e me fazer feliz, pra ver se outra aprende a me amar do jeito que você fez? Tá difícil de achar alguém competente pra fazer eu esquecer toda essa saudade que eu tenho de você, que eu tenho de você. Eu tentei de toda forma te substituir, não consegui voltar pra minha vida, eu não vejo outra saída. Eu tentei de toda forma te substituir, não consegui voltar pra minha vida, eu não vejo outra saída. Eu tentei voltar pra minha vida, eu não vejo outra saída.